Economía. Afirmativo, o que será com a torre que opera em 3895 no voo? Controle o Oceania 62-6323, poderia levar para a sala de TAP? Táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. O Gol no 394 é o solo? Prossiga. Iniciando? Já iniciou, senhor. Vai guardar só o voo ou estar olhando? Não, disse, a intenção é agilizar o máximo possível para não preterir o colega da Avianca. Então, o voo já passou, está entendendo. Indicação, desse aí mantém o 050, chegada marca. 050 não perdeu, 62. No 600, voo direto Zipar. 600, Zipar da presente. Trip 5240 mantém a presente posição. Pátio de destino é o pátio 3, aguardará o táxi da Avianca à sua esquerda. Até a posição, aguardando o táxi da Avianca, 5240. Bono 333, decolada 48, controle 1, 98, Rogério. 98, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, Gol 1-3-3. Gol 1-3-3-3, contato radar decolagem, submantém o 360, posso cruzar 12 mil pés direto Leda. Após 12 mil direto Leda, sobe direto ao 360. Paulo Gol 3-4, aproximo para o saco, 3 horas e 30, alta na condição, CV 1-4-7. Confirmando os dados, o Gol no 394, 143, Campinas 330. 147. 147, não foi obediente. Gol no 394, táxi via Índia no ponto espera, chama a torre 10895. Altímetro 10 no 1 no bom voo. Índia 1895, 1911, 1912, obrigado. Solo, Xander 6142 para o táxi, CV 142, Aracaju, foi de Natal, com 3. Estimativo, o Xander 6142, autorizado. Táxi em frente, segue o 737 da Gol. No ponto para chamar a torre, 10895. O altímetro 10 no 1 no bom voo. Ok, seguindo o Gol, 10 no 1, no ponto espera 1895. Obrigado, uma boa tarde. O trip 5240 da passagem Airbus da Avianca à sua esquerda, após ingresso Juliette para o pátio 3. Prevista é a posição 03 do pátio 3. Passa Avianca, ingresso Juliette para o pátio 3, prevista 03245. Recitam 2085. 2685, Gol 600, boa tarde. Chanel 6326, livre LS, desce para 2000, informe estabilizado no localizador. Desce para 2000, livre LS, informa o Chanel 6326. 39, só tinto no 0, 1 no pista 10. Avenida Paulo da 10, número 1, número 394. Salvador, boa tarde, esquina 6142, contato com o Cidade da Onda. 6142, boa tarde, após o 800 iniciar a decolagem, aliás, mantém a posição dela. Voa ali, 394, agora 5-3, controle 1-9-8, Bogagem 19-8, boa. Controle 1-9-4, passa 1003, bem, nada aí 1-394, contato radar, estou demantendo o nível de voo 360, serviço de vigilância 360, agora 394. O vento é 120 graus, com uma dúzia nós, tem nível de decolagem da pista no zero. Tirando 6142. Brasília Force 2314. Contact Aracaju Control, frequency 120 decimal. 2314, contact Aracaju Control, 120 decimal. 2314. Estabilizado, chamé 6326. Chamé 6326, compete final, chame torre, frequência 118 decimal 95. 1895, chamé 6326, boa. Voo 1333, chama centro Recife. Frequência 1251. Centro Recife, chama 251, agora 333. Decolo 55, controle 119, decimal 8, tá bom, voo, boa tarde. 98, obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Oxanair 6326, final da pista 1-0. 1-4-2, contato radar, sai da Fuca, sobe e mantém o nível de voo 350, vigilância 350, Fuca, vigilância 6-4. Tá baixando, travando, livre pouso, pistão no zero, confirma, 6326. treinamento 326, o vento é 120 graus, com 14 nós, 14 nós, está livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, Charlie 6326, obrigado. O meu Bravo Oscar está pronto para o táxi? Restaurante chame táxi, meu Bravo Oscar. V48 autorizada, final no zero. Gente, a passagem é dessa. M326, solo 58, à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 121, decimal 9, livrado à direita, 6326. 219. Táxi, porta para ingresso, meu Bravo. Solo Salvador, boa tarde, o Chanel 6326, libramos. 6326, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reportará antes da Juliette, 6326. 4, chama Centro Recife, frequência 251. Centro Recife 251, 394, boa. Localizadora no 648, desalgo o campo. 648, complete final, chame torre, frequência 198, decimal 95. 1895 é a torre, obrigado, bom dia. Boa. E bom dia, uma milha para o externo na sua escuta LS no 648. 648, boa tarde, altímetro no 0, 1111, está baixado, travado? Afirmo. 648, tem livre pouso, pista no 0, vento 120 graus, com uma dúzia nós. Livre pouso na 10, 648. Dando ingresso ao meu Bravo, tem porte cabeceira 17, pronto para decolagem. Meia 6326, em frente da Juliette. PSP 6326, portão 1, 6326. Prossiga. Sai da PUCA! Salvador, eu tenho 3154, boa tarde, aqui em Antena 50. Controle Salvador, eu tenho 3154. 3154, ação de identificação, chegada a Mari, dentro do Antena 050. É, dentro do Antena 050, a Mari, 3154. Mantenha a posição, Romeu Bravo Oscar, mantenha a posição. Toque do pedágio. Gente, Zulu da Total. 648, solo 04, à direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, Olivera, boa. Radar do Zulu Delta Hotel, ou Salvador? Confirme. Tem a posição radar do Zulu Delta Hotel? Tenho, por quê? Não, com a companhia de localidade, gostaria de saber se está próximo do pedágio, da rotatória. Está à sua frente, mais 6 milhas. Ok, chamará da mesma, já eu tô. Mate da Juliette, no 648. O meu Bravo Oscar na saída da PUCA, sobe o nível 370, serviço de vigilância e radar. Na PUCA, sobe 370, Oscar. Aguardando a ascensão do controle, chama Salvador em 19.8. E aciona o 0130, o Foxley. Aqui o Luiz, que acorda o processo, corredor direito, corredor acesso, aguardando o controle da vida. Tração 0130, Salvador para o Rio, eu estou com o 19.8, a nossa montura. Ok, quantas almas a bordo e faz 5 na EBTA com o homem? Seis almas, ok. Bom voo, até o regresso, 1011, 1895, Homem Foco Lima. Salvador, Zulu Delta Hotel, bloqueando o pedágio. Não, está na rotatória agora. Vem a rotatória, chama a torre, tem 1 no 895 para a estação de pouso. Ok, 1895, Delta. 3152 da TAM, livre descida a 2 mil pés, ajuste 1-0 no 1. Está na vertical da rotatória. Reporte na curta final da 1-7. E aí? Curta final da 1-7, vou dar o papel. Juliette, 648. 648, Juliette, portão 2, segundo mais nada. Juliette, 2, 648. Posso fazer, torredoriza uma longa final da 1-7? 5340 para Campinas. Boa tarde, 4065, está pronto para a cópia? Salvador para Viracopos, 340 é o nível, para Zulu 16, decola, pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, pós Leda Bridge, controle Salvador em 119, décima 8, transponder, 5420, o 4065. Aqui autorizado 340. Para Campinas, Apesulu 16, decola da 10, curva direita da Elveda Bridge. 119, decimal 8 é o controle, 5420, transponder ao azul 4065. Posição 8, o azul, chame pronto para puxa e acionamento. Chamará. Bosca. Não escuta. Centro Recife agora, 12685. 2685. Azul 4462. Escuta, prossiga. Qual sua velocidade? Foi indicado pelo Recife para manter 270. Confira a necessidade. Pode manter a velocidade de critério. Ok, então vamos combinar. 270. Está assistindo agora de 170 com 50. E para o Recife reduziu o seu para qual velocidade? Ah, nós estamos reduzindo aqui para 210, né? Seria 180. Não, 180 foi eu, não foi com você para o Recife, foi para o Salvador. O senhor está com 210? O tráfego à frente, com essa informação, está com 270 nós. Não. Não, não desejo nada, estou lhe informando. A critério, como informei, o tráfego da frente está com 270. Uno, 19, décima 8, transponder 5142, o trip 5486. Não consigo confiar mais no Momo, no Foto, no Santos. Momo, Coque, boa porta direta. Final da próxima cabeceira, 1-7. Via pista e próxima à esquerda, vai prosseguir via Taxi Papá até o Pat 5. E lá deve ter algum fiscal para balizar a aeronave, ok? Corretíssimo o cotejamento, chamei pronto para puxa, acionamento, confirmando Pat 3, não é isso? Só o Salvador, trip 5241, sente informação, Oscar 200 para a estrada Conquista. Para Conquista, autorizado, nível 200. Você cola pistão 0, curva esquerda. Curva direita, saída Arco, após direto conquista. Controle 1-1-9-8, transponda 5447, o 5241 da Trip Airlines. Autorizar 200, decola pistão 0, com curva direita, saída Arco. Frequência do controle 119-80 e o transponder 5540. Muito obrigado, senhor. Ok, confirmando apenas o transponder. 5447. 5447, campeão. Perfeito. Chama para puxa somamento, também no pátio 3 ou 3. Camarada, 5240. Agora, Natal 390, Pesolo 10. O nosso 7 decola, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Chama Salvador em 119-8, transponder 5157, o Bravo Hotel Vito. Pátio 5, com quantas almas a bordo? Chame a torre 1895, tenha um bom voo, um bom regresso, 1011, o Bravo Hotel Vito, 1895. O vento a 120 graus, 120 graus com 12 nós, uma dúzia nós. Bolsa Andreza tem 4. Táxi, Bravo Hotel Vito. Tem possibilidade de o senhor aumentar o brilho do papel aqui, por gentileza, na 10? Obrigado, melhorou agora, valeu. Boa tarde, o Vitor Charlie Bravo, prossiga. Jundiaí, o pátio se encontra, por gentileza, o Vitor Charlie Bravo. Pata. Ok, está autorizado Jundiaí, uma centena, conforme rota. Pista 97, curva à direita, saída Coral. Controle 119-8, transponder 5426, o Vitor Charlie Bravo. Quantas almas a bordo? Na bata, o Charlie Bravo? Duas. Ok. 1895. Bom voo, até regresso. 1011. Solo 16, Solo 219, boa tarde. 19, boa. Bruno, 3154, muito boa tarde, foi o quinto mais rápido, prossegue Alfa Juliette, posição 5. Alfa Juliette 5, obrigado. 0 graus com uma dúzia nós, Romeu Fox Lima. Ok, você vai entrar na decolagem, como for. 6327, muito boa tarde. 2340, Ilhéus. Autorizado, 240 para Ilhéus. Via Golf 6770, decola, curva à direita. Saída da Leda, Ilhéus. Controle 119.8, transponder 54616327, muito boa tarde. Tá de novo, Golf 677, decola 10, curva à direita. Na saída da El, transição Leda, depois Ilhéus direto. 198, controle 5461, é o nosso transponder, chama 63827. Corretíssimo, Chanel, linhas aéreas no portão. Pole position. Na pole, chame para push e acionamento. Pés inicialmente. Ah, viu, viu. 9-2 da TAM, 2000 pés, autorizado a final 1-0. Pista 2000 pés, autorizada, final 1-0. 2000 pés, autorizado, na reportagem, estabilizado. Lima. As suas contas, tá, comandante? Tu vai querer manter a linha do litoral ou voar direto seria? Mantém a linha do litoral. 4462 da Azul, completa final, chama Torre, no 8-9-5-4-62 para ingresso. Do 4462, estou em Salvador. Muito boa tarde. Quatro da Azul, está baixado travado, altímetro 1011. Baixado travado. Repouso, pista no zero, com vento 120 graus, 120 graus com 12 nós, uma dúzia nós, azul 4462. Repouso, 4462. Autorizado ingresso, Bravo Hotel Vitor, reporte cabeceira 17, pronto para decolagem. Tax, Vitor, Charlie Bravo, reporte para ingresso na 1-7. Charlie Bravo, número 2 para a decolagem, mantenha a posição. Ô Salvador, boa tarde, o Xené 6321, informação Papá para Brasília. Boa tarde, o 6321 para Brasília, tá pronto o cópia? Matiu. Salvador, Brasília, nível 320, Pesolu 17. Decola a pista no zero, curva à direita, saída arbor, transição elétrica. Controle 119.8, transponder 5474, Ocean 6321. Autorizado para Brasília, conforme nível 320, decola pistão a zero, curva à direita, saída arbor, Elefa, via Pesulu, 197, controle 198, transponder 5474. É o sexto mais rápido do Grande Prêmio de Salvador, chama para puxa fundamental. Chama lá. Boa tarde, 4462, sou o terceiro mais rápido, ingressa Alfa Juliette, portão 3. Afirmativo. Perdemos pra quem? Barrichello. Salvador, o azul 4065, puxa só na posição 8. Portão 8, autorizado 4065, chame para o táxi. O vento 120 graus com 13 nós com 13 nós e o altímetro 10, 11. Ok, nível pouso 1011. Lima Ciente, passando o farol da barra, mantém as condições visuais, a frequência livre. O Vitor tem livre decolagem da 17, o vento 120 graus com 13 nós. Salvador, o azul 4065. Alterna Ribeirão Preto. 4 horas e 20 de autonomia, VOB 124. 134 pessoas a bordo, livre táxi, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 1895, 1011, tem uma boa viagem, 4065 da Azul. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera da 1195, só corrigido, 124. Sim, Paulo Tan, 3192, livrando o seu escudo. 3192, muito boa tarde, prossegue via Alfa, quarto mais rápido, ingressa Juliette, portão 4, observando a aeronave da Azul que está se dirigindo ao ponto de espera, 3192. Juliette 04. 390 Vigilância. 390 Vigilância, o Bravo Hotel Victor. Da pista no 7. Confirme. Aguarda o azul sair ou ingresso, o TAN 3192. Apenas a passagem azul, pode prosseguir, Juliette 4. Essa é. Charlie Bravo, decola os 28, controle 119, decimal 8, morro, boa tarde. 198, uma boa. Salvador, bom dia, de boa tarde, de Papa Romeu, Vitor, Charlie Bravo. Charlie Bravo, contato radar, saída Coral, sobe e mantém o nível de voo 100, vigilante. Autorizaria para o 240, senhor? Tenho saída Coral, Vitor Charlie Bravo. Atenda Coral. Controle, quando possível, direto Zipar para o Bravo Hotel Vitor, por gentileza. Guarde que vamos coordenar com o centro. Sua Charlie Bravo? Azul. Essa Pro 240 para qual posição? Salvador, Azul 4065. Posso esperar da 10 pronto. Autorizado, 5241, chame para o táxi. Ah, para o táxi, 241. Então, 10 Azul 4065. Agora, inspecionamento. O 5486 tem condições de fazer simultâneo com um colega da companhia à sua direita? Afirmo, 5486. Tem que fazer então com o 5241, faça simultâneo aqui no parte 3, chame para o táxi. Camarada, 5486. O 5241 copiou? O 5241, condições de fazer simultâneo com o colega do 3? Da posição 3? Matheus, já está coordenado aqui, pessoal, ok? Salvador, muito boa tarde, o Xenar 6314, desce para o 950 com a Oscar. Xenar 6314, aciona identificação, na proa de Mari, desce mantém o 050. Mari 050, 6314. Teria alguma possibilidade de voar em TAP, está presente? Controle 119, décima 8, transponder 5443, o gol 1649. Autorizado, ele é o 5240, decola da ONU, Golf 677, decola da ONU 0, curva à direita, da El Leda, controle 198, transponder 5443, gol 1649. Para pushback, posterior, para acionamento na posição posterior pushback, o Oceania 6327. Na polha, autorizado o acionamento, aguarda o push 6327. Aguardo o curso 6327. 649 está correto, cotejamento, chame para puxa e assalamento. Agora quando pronto, quando 649. Salvador, boa tarde, 35627, sente da Papá para autorização, Aracaju. Aracaju, na Golf 677, autorizado nível 190. A decolar pista 1-0 com curva à esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 1-19-8, transponder 5505-5627. Autorizado Aracaju, nível 190, vem falando 0 com curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1-19-8, transponder 5505-5627. Pátio 3, chame para puxa e acionamento 5-627. Tava até o Vitor, chama Centro Recife, frequência 1-2-6-85. 1-2-6-85, bravo, até o Vitor, obrigado, boa tarde, bom te ver. Batalhador, boa, 2230, Batalhador, corrigindo, 2231, Batalhador, com a papá. Batalhador, 231, acione identificação. Na proa de Mari, chame de descida. Tá bem de alta e descida na proa de Mari, vida em condições de voar na proa de Duna, oitápica. Oitápica. Oitápica, 231. Oi. Até o ponto de espera, chama pelo 5895, muito obrigado, bom trabalho. Solo 35486 para o táxi com POB de 33, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 18, 95. O ajuste 1011, tem uma boa viagem, o 5486 da Trip Airlines. Segue via pátio Índia até a Alfa, ponto de espera 18895 a torre, 35486, obrigado. Ocean é 6327, coordene com a equipe de solo. Após o segundo trip, a retaguarda está livre na pole, chame para o táxi 6327. Para o táxi, o Ocean é 6327, para o pushback, o 6327. 6327, aguarda a passagem do segundo trip, após estar livre, o push na pole, chame táxi. Após o segundo trip, autorizado, está livre o 6327. .07 da Gol, desce a 2000 pés, autorizado a final no zero. 2000 pés, 1011, autorizado a final do ano zero. Gol 5241, pode esperar a prova. Boa tarde, 5241, está livre a linha e decolar da pista no zero, vento 120 graus com 1, 12 nós. A linha decola a pista no zero, 9 Kilo Whisky Salvador, Salvador, confirme, toque remetido de Veracruz ou Corredor Forte? Autorizado, toque arremetido em Veracruz. Mil pés, você deve lá dar um 97 com curva direita, vai ingressar no corredor Axé. Chama Salvador em 119-8 e aciona 0196, é o Bravo Kilo Whisky. 6314 da Oxané. Vamos iniciar uma vetoração radar. Mantenha a pula 060, se limite ou lote. 050 limitado ou lote 6314. Afirmativo, essa proa está livre, descida 3.000 pés com ajuste no 011. Nessa proa, descendo para 3.000 com 1.011. Autorizado, puxa estacionamento de um táxi. Quadrono, decolos 38, controle 119, decimal 8, bom voo, boa tarde. Repsico 241, chama o controle 119, decimal 8, então bom voo, boa tarde. 098, boa tarde, obrigado. 649 vai aguardar devido ao Ocean Air, que já puxou no Uno. Aguarda. Tem posição, vou no 649. 5241, boa tarde. Tarde, trip 5241, contato radar. Vai da Arbo, sobe manter o nível de voo 200. 200 Arbo, vigilância, trip 5241. Que é remetido em Valença, ou é sobrevoo em Valença? Autorizado Salvador, Salvador com sobrevoo em Valença, 1.000 pés, a decolada 197 com curva à direita, corredor axé 1.000 pés, controle 1980171 no Índio 90 Alfa. Oceané 6327 com 75 a bordo, 3 horas e 35 de autonomia, alterna Salvador. 4065. 1.000 pés, o número 9. São de 12 para 1 hora em 13 milhas a 2.500 pés em descida. O 737-800, sua vista? Sim, senhor, não te quero, 6314. É a sua sequência para o pouso. Só desce a 2.000 pés, mantenha a proa 060, autorizada final no 0. Ok, descendo para 2.000 com 1.011, 060 na proa. Tá nessa proa, tá. Apresenta esse tal localizador. Sai na pole, ponte espera 1895, 1011, boa viagem. A direita, ponte espera 1895, obrigado. 6321, segue o Ocean, né? Ponte espera 1895, 1011, boa viagem. Foi Salvador, gol 1807. 321, livre táxi, bem-vindo ao aeronave da Ocean, né? Ponte espera 1895, 1011, boa viagem. Decolos 40, controle 119, decimal 8, então bom voo, boa tarde. 98, boa, até daqui a pouco. Personal da Romero Alfa, chame táxi. Hoje não é 6321, não copiou o solo? Com 486 trip, decolou, esquerda, Momo, escutou. 5486, contato radar, sobe para o 200 vigilância. 200 descida, 2231. Desce a 3.000 pés, ajuste no 011, 2231. 3.000, 1.011, 2231. Eco 3 checado, Gonoite 07. Gonoite 07, tem livre pouso, pista no 0, vento 1, 3, 0 graus, com 1 no 4 nós, com 14 nós. Frisado pouso 1 no 0, Gonoite 07. Portão 2, chame para o táxi. Conexão da equipe de solo, após o CNE retaguarda, ali, back acionamento no 02, com 1 no 6, 4 9. E vai manter a cabeceira 17 aguardando, bravo que Luiz. Torre Salvador, boa tarde, Oceania 6314, 3 milhas para o externo. Oceania 6314, reporte passando marcador externo com trem checado, altímetro 10, 11. Reportará, 6314. Oceania 6327, agilizo as manobras? Agiliza o 6327. Pois o Boeing na curtíssima final do 10, após ali mantém agilizando o Oceania 6327. Após o Boeing, ali mantém no 0 o 637. Reduzir tranquilo. Quem vai reduzir o 2139? 86, pode voar lençóis? Livre! Grato! No solo 44, à direita, solo 219, boa tarde. Solo 207. Passou o estar, baixou e travou 6314. Guarde pista livre 6314 da Chanel. Aguardando. 807, direita, solo 219, boa tarde. 219, boa. Salvador, boa tarde, boa noite 07, livrando a porta. Boa noite 07, consegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 8-07. Bom, oi. Valeu. Mantenha a posição, bravo pelo risco. Dois mil, dois, dois, três, ano? Dois mil, autorizado a final. Autorizado, três, ano. Nós, 14, nós, tem livre pouso, pista no zero. Livre pouso, 63, ano 4. Ana 6327, decolos 46, controle 119, decimal.